Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem sou. CD Especial Gravão 2025.